desanimar. A poeira se levanta, mas depois volta a baixar. Os espinhos me apontam, mas não podem me pegar. As pedradas que me atiram nunca vão me alcançar. Parece quanto mais eu ando, mais chão tem pra me andar. Apesar desta distância, um dia sei que vou chegar. Apesar desta distância, um dia sei.